O presidente da Comissão Política de Secção do PSD de Oliveira do Hospital remeteu para o final do ano o anúncio do candidato à Câmara Municipal, assim como também dos restantes candidatos aos outros órgãos autárquicos. Em dia de rentrée política, em que contou com a visita do CDS-PP, João Brito referiu que tudo é possível quanto a um cenário de coligação. A preparação das eleições autárquicas, que deverão acontecer no final do verão do próximo ano, constitui o maior desafio para a Comissão Política de Secção do PSD de Oliveira do Hospital, que ontem reuniu a família social-democrata no convívio das Caldas de São Paulo, que em tempos ficou conhecido por Pontal das Beiras. No evento que permitiu conferir um novo fôlego ao PSD oliveirense, que há 3 anos não realizava este encontro, sobressaiu a presença do ex-presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, Mário Alves. Uma presença que, entende João Brito, representa o apoio e confiança do ex-autarca na atual equipa que lidera o PSD local. O dirigente partidário escusou-se, porém, a avançar se vai ou não contar com o Mário Alves, que foi ontem aplaudido por todos os sociais-democratas como candidato à Câmara ou outros órgãos, notando ser ainda a hora de não ser ainda a hora de se falar em candidatos. O leitor normal é um militante como todos os outros que estão aqui presentes, é uma pessoa que apoia e sempre apoiou o PSD, no qual o PSD se revê pelo trabalho que ele fez enquanto autarca e enquanto representante do PSD no Conselho. Acho que tem suas marcas que qualquer partido gosta de ver um político seu fazer, e portanto acho que é um orgulho para todos os sociais-democratas terem o... Acho que vos dá mais força agora nesta corrida eleitoral? Acho que o professor Mário Alves dá mais força e dá mais confiança, e quando ele apoia é porque realmente reconhece capacidade num projeto, reconhece as capacidades das pessoas que envolvem o projeto, e portanto acho que é de agradecer. E... Para além da... não como candidato... Nesta altura não é hora de falar em candidatos, falaremos nos candidatos do PSD aos órgãos. Mas poderá vir a integrar o vosso projeto? Ainda não está nada definido. Quando estiver, o PSD terá cuidado de anunciar quem são os seus candidatos, tanto às juntas, como à Assembleia de Câmara, como à Câmara. Faremos. Dentro do partido já está escolhida? Estamos, não vou falar nisso para já, a seu tempo direi quem é o candidato. Em declarações aos jornalistas, o jovem social-democrata apontou para o final do ano, início do próximo, o anúncio do candidato à Câmara e outros candidatos. Queremos fazê-lo até 31 de dezembro. Então, é o início do ano que vem, sim. Será um candidato em Oliveira. Não posso trabalhar em Gouveia, mas faça vida em Oliveira, sim. Um candidato que então faça vida em Oliveira do Hospital, é este o objetivo do PSD oliveirense. Ontem, na rentrée política, o PSD contou com a visita do CDS-PP. Luís Lagos, deputado municipal e líder distrital do CDS-PP, e Nuno Alves, presidente da concelhia daquele partido, ouviram as intervenções dos sociais-democratas, sendo a sua presença saudada até por Maurício Marques, líder do PSD distrital. Uma presença que João Brito justifica com o facto de o PSD e o CDS-PP serem parceiros da política. Já sobre um cenário de coligação, o presidente do PSD disse que tudo é possível, notando mesmo que tem havido conversações, porque esta é a fase de se prepararem as listas. Toda a gente sabe que o PSD e o CDS são portanto, parceiros de política já há muito tempo. Não é um sim, nem um nem, o facto de eles estarem cá. Tudo é possível, se houver condições para que exista essa coligação, com certeza que, se for possível, com certeza que haverá, em Oliveira, haverá noutros concelhos, como já houve a nível nacional, tudo é possível. Algumas conversações, é normal que elas existam, estamos numa fase de preparar listas, de preparar as próximas autárquicas de 2017. Portanto, é normal que os partidos e que as pessoas falem e que delineem as estratégias que nos levem à vitória final. Declarações de João Brito ontem no final das intervenções na rentrée política do PSD de Oliveira do Hospital.